autorizado 360 Brasília, via Pedro Zulu 97. Decolzando 0, primeira curva direita na saída Arboreleta. 5531 é o transponder, 198, decimal 8 é o controle, o gol 1693. Confere, chama o controle para o pushback. Chamará. Gol 1884, identifique, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada. Mari. Direcionamento 75 para o táxi M Torre, 198, decimal 6, ajuste 10 no 5, qual o problema? Opção 6552, complemento final, chama a torre 198, meia dúzia. 18, meia dúzia. Salvador, é o Asta 6552, fui ali, da onda. Asta 6552, boa noite, baixou e travou? Ainda não. Ok, reporte quando baixado e travado. Vento de superfície 1,960 graus, 59. Baixando no momento, Asta 6552. Ok, livre, posição 0, Asta 6552. pouso no zero, Atlanta 6552. Bom, 8884, livre de restrições à frente, desce a 2 mil pés, o Juxumi 15, autorizado final, ele é sem reporte estabilizado. Quente, livre de restrições, desce 2000. Do ingresso é Fox Alinhado, pronto, senhor Fox. Alisson Cargo no solo 36. Libera a direita, chama 121 da Simão 9. Direita, Simão 9, boa. Paulo, sábado, boa noite, Thiago, Saminha 552, pela direita, mas... Abre Saminha 552, prossiga via Alfa, Juliette, pois são Alfa, Kilo, parte 3, o Abre Saminha 552. Alfa, Kilo, parte 3, Saminha 552. decolagem, Serra Fox, já entrou no 70 graus, 5 nós. Controle Salvador, papapá, Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee está sob contato radar, Sabel 380, da presente Leda, voz de Leda Eudes. Vai subir para o nível 380, Leda Eudes, Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee, controle 198. Autorizado, parte principal em de Alfa, com temperatura agindo no 8.6, ajustado no 0.5, bom voo. Pátio e Alfa, 18.6, pode esperar. 1.0, 1.5, obrigado e uma boa noite. Vou exclusão na retaguarda, depois o tráfego está livre, chame táxi. Posso tráfego na retaguarda, chamará táxi, voo 1969. Chegada a Marina, receptar na proa de Duna. O senhor está fazendo algum desvio? Não, senhoria, da infância, não fiz nenhum desvio. Quem? Peço desculpa. Comandante, 6310, transfere informação, Serra. 6310. Acena identificação, desce a 3 mil pés na proa de TAP. Confirmando 3 mil pés, proa de TAP, 6310. Call code, TAI 541. And control departure frequency 119.8. Correct, call me, Rally 2-7-8-0-2. Vitor, no 60 graus, 5 nós. Gente, gol no 8-2-4. centro de controle. Prossiga. Presente, chame Recife, 1251-3325. 1251-3325, já é ok. Salvador, boa noite, 3603.004. Boa noite, 3603, ali mantém inicialmente. Ali mantém, 3603. 4070, boa noite, senhor, identificação desta 4000 no projetado. O ajuste bem. 4000, estado bem. Confira, tá ligado? Vou livrar. 289 pra livrar, com 984. Tudo ajuste no 0, no 5. E óbvio que você deve ter 36, até o 9, né? Com 996.1. Fala, Salvador, boa noite, 284, livrou a vida. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reposta em Juliette. Alfa, chama a Juliette com 984. 3603, livre decolagem, vento 160 graus, 5 nais. Ali decola 3603. Foto pro SIGA Alfa Juliette Portão 02. Alfa Juliette Portão 02, boa noite, 84. Boa noite, Salvador, eu vou no 6193.0.10, pronto. 93 ali mantém, cabeceira 90. Ali mantém 90, boa noite, 93. Plano 3858, boa noite, o senhor identificação da SEU 50, chegada a Mari. Hermia 3190, livre de restrições, à frente da SEU 2000 pés, o Juste 1500. O prezado final é SEC, reporte estabilizado. Parabéns. Aproximado 1500 para 2000 e número estabilizado, VLS Express, 6600. Estejamento correto, 6310. Controle Salvador, boa noite, 3603 da TAM, decolou na perfil da Arbor Elefa. 3603, está sob contato radar, Abel 360, saída Arbor Elefa. Abel 360, mantendo, pessoal. Quanto da Juliette, boa noite, 284. Portão 2, 02. Segue pro 02, 284. 460 do norte, 1 minuto, cópia, já aprovado o nível de voo, 350, 1 minuto. Prepare o perfil da MUM. Cópia. Juazeiro, 350, rota para o Zulu 9, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Proti, 5543 transponder, controle opera em 119, decimal 8. O controle está 3603, pode voar para o seu Elefa? Autorizado da presente, para onde Elefa, 3603. Voando Elefa, 3603. Fechando o ponto frontal, eu puxo o canal. Azul 4070, livre da restrição em TAP, desce para 3 mil pés, ajuste 1015. 3858, da presente a proa de TAP, desce a 4 mil pés. Controle Salvador, gol 3. Gol no menos 6, está sob contato cadastro da 360, saída Arbor Elefa. Gente, gol, comendo. Chile 6310, estabilizou? 6310, estabilizado, localizou. Planta final, chama a torre no 862. 862, 6310. Oi, boa noite, Chile 6310. 6310, boa noite, pista livre, tudo autorizado, 190, vento 1970, graus, 59. Pista livre, pouso, tá, 190, o Oceano 63, 190. Azul 4070, desce a 2 mil pés, com ajuste 1016, autorizado final FQR, posso estabilizar. FQR 2016, posso estabilizar, 42, 40 metros. Romeu, Papatango, 1.500 pés, via corredores, aposto através de Paris. O Houston estava dormindo, 16. M390 falou 55, chama no 219. 9-6-3-0. 0-2-8, obrigado, tenha uma boa noite. Vindo Alfa, Juliette, ponto 107. Certo, Alfa QTS para 07. Salvador Ground, 3-5-2-1-6-3-4-8-7-7-0. Okay, approved it, push 35-2-1-6 for your transatlantic push. Report ready to the taxi. Roger, 5216. Do 40 70 completa, final chama a torre no 862. Barulho, só um minuto aguardando para a autorização. Boa noite, 5.